Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que é que todo mundo que entra aqui na tua casa vai logo dizendo: ô, casa cheirosa, ô, louça bem lavada e cheirosa, ô, banheirinho cheiroso, ô, mulher duas roupas cheirosas, ô, panela bem lavada e brilhosa. Mulher, não tem segredo não, mulher. É que eu só uso Top Clean. Tá vendo aí, minhas comadres? Sejam sabidas também. A partir de hoje, só bota na sua casa produtos da Top Clean. Polidor de alumínio, detergente, água sanitária, amaciante, sabão líquido, desinfetante e também alvejante. É Top Clean, bom e baratinho. Top Clean. E atenção você, minha joinha, dono de supermercado, mercantil, mercearia, bodega, aumenta o lucro, meu filho. A partir de hoje, empurra o pau a vender também Top Clean. É só ligar: 88 99292 1144. Produtos Top Clean. ZYH660, Rádio Montevidéu AM, 1160 kHz. Uma emissora do grupo Dr. João Viana de Araújo. Diretor-geral Arthur Vigílio, Cedro Ceará, Brasil. Uma emissora filiada à Acerte. Amor, ô amor, eu queria uma coisa bem gostosa tua. Opa, gatinha, agora mesmo, diga, pode dizer. Olha aí, rapaz, é hoje. Eu queria aquele pedaço de melancia teu que eu vi lá na geladeira. Só se for agora, gata. Mas olha, tem que ser melancia sem semente, viu? Agora lascou. E um dia que tu já viu melancia sem semente? Diga aí, logo, eu tô esse doido. Nada! O império das frutas chegou aí, foi com uma rega de coisa, uma rega de novidade. Ah, dá onde você achar até melancia sem semente. E mais, temos tudo em hortaliças aí. Salsinha, espinafre, rúcula, alecrim, hortelã, manjericão. Tudo pra você fazer aquele seu chazinho maravilhoso. Ou então aquela salada deliciosa. E tudo em frutas também. Caju, acerola, graviola, pinha, caqui, ameixa fresca, melancia sem semente. E mais uma rega de variedades, homem. E olha, nossas frutas vêm direto do Ceasa de Juazeiro da Bahia, rapaz. Com o melhor precinho da cidade. E tudo fresquinho, fresquinho, fresquinho. E a garapa, você compra tudo e paga tudo com o seu cartão de crédito. E ainda recebe tudo em casa. É só ligar pro nosso Teledelivery, ó. 981-23-1734. Império das Frutas. Bem ali, olha, pertinho do Bradesco e bem pertinho da maçonaria. Mesmo no miolinho do Cedro. Nós vendo no atacado e no varejo. É Império das Frutas, minha joia. Uma das melhores vaquejadas do Ceará. Está preparando mais uma temporada de muita emoção. 25ª Vaquejada do Chico Viana. 2018, no Parque Antônio Pequeno, Vila Patos, em Lavras da Mangabeira, Ceará. Dias 10, 11 e 12 de agosto. Mais de R$25 mil em prêmios. A vaqueirama mais destemida de toda a região. E os melhores shows de forró do momento. Sexta-feira, dia 10, o sanfoneiro de vocês. Olha a pressão, hein? Caminana. Isso é caminana. Eu nasci pra tomar cana e bota a mão no ar. Pega descendo que subindo é fogo. Tem ainda forró do GG. Sábado, dia 11, Érica Diniz. E parabéns pra você. E forró estilo. Domingo, dia 12, tem paredões no parque. 25ª Vaquejada do Chico Viana. Em Lavras da Mangabeira, dias 10, 11 e 12 de agosto. Inscrições apenas R$200. Apoio Senador Eunício Oliveira. Imperdível. E aí, compadre? Só curtindo, né? Aposentado e tudo mais. Pois é, homem, eu fui lá em Dr. Kennedy e Dr. Ítalo e eles resolveram de pressinha minha aposentadoria. E olha que minha situação não era boa não, viu? Os homens é desenrolado, compadre. Eles trabalham com todo tipo de benefício previdenciário. Lá o negócio anda, rapaz. Compadre de Deus, pois eu já tentei de tudo quanto é jeito pra me aposentar, mas nunca serve não. A carta já foi negada mais 2000 vezes, homem. Homem, e por que tu ainda não foi falar com o Dr. Kennedy e com o Dr. Ítalo, rapaz? Rapaz, pois eu vou lá é agora. Escritório de Advocacia Previdenciária, Dr. Kennedy Alexandrino e Dr. Ítalo Feitosa. Avenida Enéas Viana de Araújo, número 132, no centro de Cedro. Herácio Medeiros Center, sala 4. Telefones, TIM 88 998 68 8308. Claro, 88 99467 5004. A partir de agora, na sua preferida, a pioneira, Rádio Rádio Montevidéu. O programa Super Tarde, com muita música e informação para começar a tarde bem legal. Comandado por Rafael Fialho, o Super Tarde. O que acontece no mundo está aqui, de segunda a sexta, a partir das 13h30. Para quem gosta de músicas, informações, dicas de saúde, o Aqui Acontece no Futebol e muita interação com você no Super Tarde. Agora sua tarde é uma Super Tarde, aqui na Montevidéu. Sua tarde mais animada com Rafael Fialho. Muito boa tarde para você, começando a partir de agora aqui na sua preferida Rádio Montevidéu de Cedro AM, o programa Super Tarde. São 14 horas e 6 minutos, uma ótima quinta-feira para você. Vamos comigo, vem com tudo, a partir de agora, a minha tarde, a sua tarde, é uma Super Tarde, aqui na Montevidéu. Rádio Montevidéu AM. Essa é a minha rádio. Essa é a minha rádio, é a sua.